paixão da cabeça. Tira essa tristeza, já não vai sentir essa ilusão, já não vale a pena chegar. Fabiano Tailandense. Eu perdi, amor perdido, eu te fei. Final da história, você sem mim vai. E quando o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontre meu peito esse amor que ele não quis te dar. Eu faço de tudo pra te agradar. Logo em meus braços te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mas uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ligar. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do lugar. Já não vai sentir essa ilusão, já não vale a pena chorar. Fabiano Tailandense. Tempo perdido, amor perdido, eu te fez. Final da história, você sem mim. E quando o rio busca o mar, você vem.